tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender? Tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender? Quanto mais integrantes, mais nervosa fica a banca. E pela paz a firma cresce até a tampa. Firmei o compromisso, pus a aliança. Se quero vou atrás, não importa a distância. De busão ou de trem, de a pé, tanto faz. Lembre-se, para quem crê, nunca é tarde demais. Mas se desanimar e sentir incapaz, oportunidade perdida e a bênção vai. Talvez não esteja agindo do modo correto. Negativismo acha que nada vai dar certo. Atraso de vida, o fim chega mais perto. Mas quem crê nas promessas do pai será eterno. Gangsta, aparentemente maloqueiro, mas não vira o copo nem risca o isqueiro. E vai passar a eternidade lá no céu. Papai do céu, somente a ti seja o meu louvor. Tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender? Tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender? Entender é o princípio básico pra quem quer crescer. Aprender na escola da vida é fundamental pra você. Hey, ho, pro céu eu vou. Junto comigo uma par de louco gangsta eu levo. Só que gangsta verdadeiro, renovado, aprovado, batizado, transformado pelo Supremo. Aquele que tem o selo e carimba reconhece bem. Quem faz parte da firma, se você faz parte bem. De qualquer jeito não dá pra entrar lá, então é melhor cê se liga. Se na hora da chamada teu nome no livro não constar, é brecha que o inimigo espera pra te abraçar. Mas o gangsta verdadeiro não vacila, não. Pelo contrário, espera no que vem de cima. Então sua postura é original, mas vive de maneira sobrenatural. Tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender? Tem que ser gangsta. Wow. Estilo é pra quem pode, a rima é pra quem sabe fazer. Tem que ser gangsta. Wow. Tô falando de atitude, será que você consegue entender?